excluído, exilado, banido, ofendido, oprimido, mesmo assim indeciso, desacreditado, humilhado, cabisbaixo, revoltado, aos olhos do desprezo, pra sempre sentenciado, ajoelhado no milho, esquecido no castigo, inibido de cabeça baixa, mostrando fraqueza pro inimigo. Mas tudo é estratégia de um plano audacioso, das profundezas à superfície pra tomar. Ganha fôlego, um cálice, um brinde pro urso adormecido, que depois do inverno desperta faminto, que por instinto pouco a pouco dilacera a presa. Em meio ao banquete é como água na seca, equilibrando na corda bamba, na alcateia de lobos, condenado ao martírio, a guilhotina no pescoço, no psicótico os neurônios almejam vingança. É contagem regressiva pro fim da tolerância. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula da morte o troféu é tá com vida. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula da morte o troféu é tá com vida. Chega de quem me ouve, pause por time regressivo. Carregue meu life, the power ao brilho. A experiência teve falha, equivocou, não deu certo. Agora o Luciano não é mais analfabeto. Na Babilônia capitalista segue a metamorfose sangrenta, onde anjo vira demônio e a vítima é a mesma. A miséria não tem fim porque a violência é lucrativa. Entenda que tá num barraco é porque outro tá com ilha. Coração de rico não derrete nem submerso no magma, nem com o exorcismo do motoqueiro fantasma. O mal não é atrativo, ninguém gosta de tomar tiro. É falta de condição, falta de carinho, cativo, teleguiado, sem opção, induzido desde o início, corroendo como bactéria, um câncer maligno. Agora é blindagem, monitoramento e câmera, cão de guarda, colete, chip, sensor e segurança. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula da morte o troféu é tá com vida. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula da morte o troféu é tá com vida. Aspirei todo o gás, sobrevivi a cadeira elétrica, dei fuga do corredor da morte, da substância que injeta. Não vai me ver na cena do crime, isolado com fita. Não sou eu que vou eliminar nome de PM da lista, impondo respeito através do medo, no atentado, no covarde que bate na cara do mano algemado, dizimando a virtude, infectando a pureza, cultuando o mal sobre a terra, a besta. Às vezes me entristeço na imagem do silêncio que fizeram com o amor. É uma pipa sem vento. Que anomalia que existe, que repúdio é esse? É igual os religiosos com misticismo no 13. No interior fico perplexo, rebeldia que espanta, quando associa que a felicidade não faz parte da dança. Mas entendo, é frustrante não ter superado a barreira. O sonho não realiza, te assombra a vida inteira. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula da morte o troféu é tá com vida. O direito só nasce quando quebra o paradigma. Não sinto prazer com dor, não sou sadomasoquista. Entre mortos e feridos, entre tristes estatísticas, na cúpula